este mundo de dor, farto de desventura. Quão feliz quem tem mãe, seus conselhos de amor. Esse amor sem igual, nunca, nunca nos trai. Mas tão cedo se vai, nossa mãe, nossa mãe. Quem nos dera gozar esse amor de ternura, sem medida e sem par, toda vida sem fim. Mas bem presto se vai quem a vida nos deu e nos deixa chorar, nossa mãe, nossa mãe. Nesta vida fugaz, quem tem mãe bem atenda aos conselhos de paz que nos dá sem cessar vossa mãe, sempre a mãe. Não a faças sofrer, pois bem cedo se vai nossa mãe, nossa mãe.